liga na ideia que eu agora vou dizer. História de um moleque que precisava vencer a fome, a morte e a desnutrição. Ele não tinha muitas opções. Moleque já cheirava muito antes dos 16. Andava muito doido, curtia muito bem. Na malandragem ele era o melhor. Sempre linha de frente, segurava os B.O. Mas acontece que um dia a casa caiu. Desilusão, menino, ganhar e só o quadrado viu. Era a primeira de muitas que viria a acontecer. Cotidiano urbano. Pode crer, com Jesus Cristo na cabeça você tudo pode vencer. Então pode crer, com Jesus Cristo na cabeça você tudo pode vencer. Então pode crer, com Jesus Cristo na cabeça você tudo pode vencer. Então pode crer, com Jesus Cristo na cabeça você tudo. E aí pai, lembrar de mim? Recorda meu rosto, sou aquele bebê mal criado que por você era aborto. Cresci, consegui sobreviver, mas tô aqui vivendo a lei da rua sem ver minha mãe sorrir. Sorri pra quê, né, pai? O mundo é tão cruel. Papai Noel trouxe foi droga e eu comecei a cheirar uns papel. Na rua deu pra garantir um cobertor no frio. Um agasalho do Corinthians pagou pau quem viu. Ele já não conseguiria mais parar de usar. Um viciado dependente, fazendo a mãe chorar. Chegou a roubar em casa, tudo virou fumaça. Parecia não existir mais solução. Um dia muito doido já chegou o fim da linha. Caiu de overdose, a morte lhe queria. Ali lembrou de tudo que sua mãe dizia. Meu filho, só Jesus é a solução pra sua vida. Então parou pra pensar, agora pôde entender. O outro lado da vida estava a conhecer. Lembrou da sua infância, escola dominical. Agora tarde demais, eu vejo o seu final. Agora ele só pode ver a escuridão. Salário do pecado é a morte, escuta aí ladrão. Ele vive um filme de terror. E ele quem foi o autor, sem chegado, sem mano, sente o devorador. Se faz sua vida com dor e muito pranto. Nunca achou que era sua vez, e sim a do fulano. Uma pobre alma muito longe do céu. No julgamento, ele foi o réu, então pode crer. Com Jesus Cristo na cabeça você tudo pode vencer. Então pode crer. Com Jesus Cristo na cabeça você tudo pode vencer. Então pode crer. Com Jesus Cristo na cabeça você tudo pode vencer. Então pode crer. Com Jesus Cristo na cabeça você tudo. Ele contra ele mesmo, o desafio estava feito com o pensamento. Só partiu seu inimigo ao meio, mesmo que é poderoso para livrá-lo da morte. O mesmo é poderoso pra tirar do cativeiro. Não sobrou nem sequelas do vício mortal, da maldita escravidão, não sobrou nem sinal. Era um milagre vivo, ele não ter morrido. Só de estar vivo, só de ainda estar vivo. Quero entender, pai, qual foi, o que que eu fiz pra você me abandonar dessa forma e me fazer tão infeliz? Por que me deixou sozinho, na margem do esgoto, dentro de um barraco sem rango, bem louco? Por isso gosto de saber, pergunto pra minha mãe quem é você. Gosto de saber, pergunto qual seu proceder. Gosto de saber por que tentou me abortar. Só queria que meu coração perdoasse pra eu te perdoar. A fome foi lazer, pai. No último Natal, passei mal, chapei, fui parar no hospital. Deitado na maca, esbravejava quando minha mãe sofreu. E repetia com palavras que pra mim você morreu. Depois disso, acordei pra vida e Jesus me chamou. Meu filho, siga o caminho da vida com muito amor. Estou com quase 18 agora junto aos fiéis. Tô de LA na rua só até as 10. Pode crer, com Jesus Cristo na cabeça você tudo pode vencer. Então pode crer, com Jesus Cristo na cabeça você tudo pode vencer. Então pode crer. com Jesus Cristo na cabeça vou ser tudo. Pode vencer, então pode crer, com Jesus Cristo na cabeça vou ser tudo.